Salvador, boa tarde, eu tenho 3567, tem que ter uniforme, cópia Brasília 360. Brasília, o senhor aceita e copia? Ou aguarda a coordenação? Positivo, 380, copia. Bem, autorizado, Brasília, 380, o nível, via Pesulu 17, decola da 10, primeira curva à direita, subida gole, transição Orfito, controle 119, decimal 35, e o transponder é o 5512. A3567 autorizado Brasília, 380, decola da 10, curva direita no perfil da gole Orfito, via Pesulu 17. 1935 é o controle de saída, 5512 é o transponder da 3567. Correto, são 3567. Chame pronto, tá, o pushback em acionamento. Vai chamar pronto, são 3567. Localizador, TAM 3190, Duna. 3190, complete final LS e chame a torre 1862. 1086, mais. Solicitou 370 para Recife, para Copa. Boa tarde, Azul 4206, autorizado, Recife. O nível 370, conforme. Via Peruísque 58. Pista no zero, decola, curva à esquerda, subida Fuca, transição Caju, controle 119, decimal 35, acione 5507. 370, via Upper Risk 58, decola da 10, curva à esquerda, na Fuca, Caju. É, 1935, controle 5507 é o transponder, é o azul 4206 na posição 1, quando pronto, chamaré. Correto, o azul 4206, ciente. Solo, boa tarde, 4863. Boa, 4863. Observe o sinalizador no pátio de cargas. Partiu, senhor. Passando externo, tá 3190, checado. Livre pouso, 170 com 12, 3190. Livre pouso, 3190. Ano desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte no localizador estabilizado. 2000, reportará estabilizado, economia 01. trip 5414, 15, correção, tá na, no pátio 3, puxa e acionar. Autorizado, chame para o táxi, o trip 5415. 5415, tá autorizado, chame o táxi, obrigado. Zero, solo 26, táxi à direita, solo 219. Direita 219. Solo, boa tarde, de Papatango Mike Foxtrot. Papatango Mike Foxtrot Oscar, continue o táxi em frente e prossiga para Taxi Lima, chame para continuar o táxi até Abaeté. Afirmação, ok. Prosseguindo, ingressando na Lima, reportará para prosseguir. Na Salvador, 4 horas de autonomia. Gente, o trip livre táxi em frente, observando o bandeirante após ingresso na Juliette, após Alfa e ponto de espera 18.6 torre. Ajuste 1017, boa viagem. Bate Juliette, Alfa, ponto de espera 118.6, muito obrigado, um bom final de semana. Azul 4206, pushback acionamento autorizado, chame táxi. Gente, 1909, Mercedes 0. Pesado, chamaremos táxi, pessoal. 3190, na escuta do solo. Solo está 3190. 3190, mantenha a posição antes da Juliette. Mantenha antes da Juliette, 3190. Mike Foxtrot Oscar, tá livre, o táxi Lima, Mike, e chame na Quebec para cruzar a pista, 17. Sim, só lá na Quebec, por favor. Tá 3190, prossiga para o portão 612. Portão 612, 3190. A linha decola 10, 160 graus, 109. A linha decola, 105. 8612, boa. Torre Salvador, boa tarde, agora no 601, 3 milha pro externo. 20, desça para 2000 pés, autorizado sim, LS, reporte localizador. Descendo para 2000, vai para uma estabilizada, né, 720. 01, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso. Guardado. solo Salvador, está 3567, está no 05 para o pushback cancelamento. Gente, o Dan 3567, portão 05, está autorizado, chame táxi. Chama táxi, está 3567. Passa na Lima para o cruzamento, senhor. Autorizado, Mike Fox Oscar, até a Baeté. Boa tarde, bom descanso. Você também, senhor. Para todos, né? Bom descanso, bom fim de semana. Ouro 601 no check 3. Baixado travado. E o pouso 160 graus 109. E vem pouso 10 para o ano 601. Trip 5415 decolado aos 30, controle 1935. 1935, está livre direito, dobrar direito. Vitorinha Juliette. Mantém-se em condições visuais, 1500 pés, altímetro 907. Mantém os corredores Vera Cruz Interlagos, reporte rotatório, só confirme PLB. Está com 02 a bordo, manterá o corredor Vera Cruz Interlagos, encontrará através de Paris, Vitorinha Juliette. Júlio. Controle Salvador, trip 5415, já virou a curva direita, acendendo, se possível direto, Ilhéus. Trip 5415, contato radar na decolagem, submantenha o nível 160. Solicita coral. Solicita a possibilidade de manter 140, se possível direto, Ilhéus. Que mantém a saída coral e aguarde coordenação com o Recife. Ok. Jet 6720 autorizado sinal LS, reporte no localizador estabilizado. A forma estabilizada, autorizado LS, 6720. Estabilizado, né? 720. 720, complexo final LS, chame a torre 1862. 186, né? 720. Trip 5417, vou direto, Leão. Direto, Leão, muito obrigado, senhor. Trip 5415. Só autorização. Torre Salvador, web 6720. 6720, continua aproximação agora de autorização de pouso. Vento 170 graus com 12 nós. Guardando livre o pouso, 6720. Ouro 601, no solo aos 33, velha à direita, chama o solo 219, agilizando. 219, ó. Salvador, eu vou no 601, livrou. Ouro 601, ciente, táxi livre, via Alfa e chamamento da Juliette. Alfa, chamará a Juliette, agora no 601. Web 6720, livre pouso, 170 graus, 12 nós. Livre pouso, pista 10, web 6720. Azul 4206, decolado aos 34, controle em 1935. 435, atrás 06, boa tarde. Rotatória está autorizado, Juliette. Juliette, rotatória, viu? Controle Salvador, Azul 4206, decolado na PUCA, cruza 1400. Azul 4206, contato radar na decolagem, sub mantém o nível 370, mantendo o perfil da saída PUCA. 370-4206. Gente, Golo 925, tá pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Autorizado, Brasília, 360 nível, via Pesulu 17, decola da 10, primeira curva à direita, subida gole, transição Orfito, 1935 é o controle, e o transponder é o 5435. E autorizado, nível 360, Pesulu 17, decola da 10, curva à direita, saída gole, Orfito, 1935, controle, transponder 5435. Correto, chame pronto no portão 4. Salvador, muito boa tarde, Poçaré 2526 para autorização, nível 360, Brasília. Gente, Poçaré 2526, só um instante, cópia, dá livre acionamento no parte de autoridade. Afirmo, livre acionamento, aguardando para a cópia, ciente da Unicorp. Está 3567 para o táxi, 143 a bordo, alternando com fins, 4 horas e 20. Pera direita, solo 21-9. A livrar solo 219, CDJ. Alfa, ponto de espera da 10, chame a torre em 198 decimal 6 e o ajuste é 1017, boa viagem. A direita, Juliette, esquerda, Alfa, no ponto de espera 186, obrigado, está 3567, ajustado 1017. O voo no 601, observe a aeronave da TAM, vai sair agora na Juliette, após prossiga para o portão 7. Ok, acompanhando a aeronave da TAM, vai seguir o portão 7, quando 601. Fala, L6720 da 0 para o 3-4. Juliette 6720, táxi autorizado, Alfa e Juliette, portão 9. Alfa e Juliette, portão 9, 6720. Salvador, o TAM 3567, próximo ao ponto espera e pronto. Alinha decola, o vento de 170 graus, 10 nós, 3567. Alinha decola, dono 0, TAM 3567. A aeronave que modulou o solo, gol no 856, confirme. Gol no 856, afirma. Gente, gol no 856. Está autorizado, Recife, nível 390, via Peruísque 58, pista no 0, decola. Curva à esquerda, subida PUCA, transição Caju, 1935 é o controle, e o transponder é o 5511. Para Recife, Upper Whisky 58, decola da 10, curvando à esquerda. Saída PUCA, transição Caju, controle 1935, transponder 5511, gol. 1856. Correto, gol no 856, chame pronto no 08. Chamará pronto no 8. Força Aérea 2526, pronto, cópia. Viva ativo. Força Aérea 2526, autorizado Brasília, nível 3620, via Pesulu 17 até Formosa, após direto o destino. Pista 10 decola, com a primeira curva à direita, subida gole, transição Orfito. O controle 119.35, acione 5464. Autorizado Brasília 360, Pesulu 17, Formosa, decola com curva direita, gole Orfito 1935, aciona 5464. Correto, tem o táxi livre até a interseção, até a saída do pátio de autoridades, e na mesma, chame a torre em 118.6. O ajuste no 017 para ingresso e decolagem, boa viagem. Obrigado, vai chamar a torre na interseção 18625. Boa 567, decolado aos 39, controle 0935. 0935, boa. Salvador, boa tarde. 3567, transfere na Gole Fit, cruza 1500 reais. 3567, contato radar, subir manter o nível 380, saída Gole. 380 na Gole, está livre das instruções, senhor? Azul Salvador, o azul 4206. Prossiga 4206. Considere, controle o 4206. Passa nível 140, chama o centro Recife, frequência 12685, alternando 2545, subindo até o nível 330, aguardando contato com Recife, azul 4206. E 330, 2685, 2545, 4206. Boa tarde, muito obrigado. Boa tarde, tamo bom. Salvador, Gono 925 para o posicionamento, posição 4. Ao solo? Gono 925, posicionamento, gate 4. Autorizado, chama o táxi. Chama o táxi, Gono 925. Track táxi até o pátio 4, solo aos 43. Confirme. 402, aguarda um instante. Aguardando. Pronto para a cópia do 002. Autorizado o Galeão 340, a saída é Dael, Leda, Bidev. Após Leda, vou direto Bidev. Em Bidev, intercepta a Upper November 857. E após, conforme rota, controle 1 no 935 e o transponder 5525. Autorizado o nível 340 para o Galeão, na subida Dael, Leda. Após ida direto de Deve, onde intercepta a P9 857, após prossegue conforme o plano. Controle em 119.35, transponder 5525, da 8002. 8002, chame pronto para o push e zonamento. Chamará, 8002. Salvador, Força Aérea 2526, boa tarde. Boa tarde, Força Aérea, confirme para ingresso. Afirmativo, solicito decolagem da partida em detecção. Zero graus, com a dúzia, Força Aérea 2526. Decolagem a partir da intercepção 2526. Ajuste 1017. Liga até o ponto espera 1017. Solo, boa noite. Posição 8. Está autorizado, portão 8, time táxi. Chama táxi na noite 56. Quatro no 5, Salvador. 54 no 5, prossiga, senhor. Tá mantendo o nível 130? Negativo, subindo 140. Tá ok, sim. Ciente. Tá 58 milhas sudoeste de Salvador. Serviço radar terminado. Continua a extensão até o nível 140. Chama agora Ilhéus. Frequência 12.